Luda. Yeah. SG. Chris Breezy. New votes, brother Shine Shark. Breathing on their heels, and it's me they wanna kill, cause I give them what their girls like. I know what them girls, I know what them girls like. I know what they feel, cause I'm breathing on their heels, and it's me they wanna kill. Luda, relax and take notes. While I put you up on game, get a sweeter connect than if I put you up on cane. But you should grab yourself a seat and a whiskey double, because the girls of the world ain't nothing but trouble. They like a little danger and might not admit it, but they on for the chase and they want us to come and get it. Plus they love a young thug that's overflowing with swag and keeps his woman arm draped in new Louis Vuitton bags and Louis Vuitton pumps. Look at them walk to them. I like open toe straps, but SG talk to them. Fica fácil saber, é só prestar atenção. Cara de brava quer dizer que ela quer uma mão, e não é ajuda, é um carinho bem feito, ou um gesto que demonstre todo o seu sentimento. Ela quer ser mimada, precisa desse mimo. Eu mimo mesmo, ainda mamo, sou um bom menino. Pois se o sexo é frágil, a mente é vingativa. Tratar a patroa bem fará bem para a sua vida. E não há nada de errado no jeito dela escolher o homem da sua vida. Precisa satisfazer as necessidades básicas: bolsa, sapato, Vitor Hugo, Louis Vuitton. Ou então tá descartado, mas não tente comprá-la. Grana não é importante. Se ela for ao mesmo tempo amiga, mulher e amante, ela pode chegar ao céu quando souber o quanto maravilhosa você acha que ela é. Sei que não devia, mas vou dar um conselho. Mulher é complicada até em frente ao espelho. Tem que estar preparado pra fazer o que ela quer, pra poder prepará-la pra fazer o que tu quer. Sei que não devia, mas vou dar um conselho. Mulher é complicada até em frente ao espelho. Tem que estar preparado pra fazer o que ela quer, pra poder prepará-la pra fazer o que tu quer. Enough time. Believe that. And if your man don't tell you every day how beautiful you are, I'm letting you know right damn now, you are beautiful, baby. I love women so much, I have one.